meuscds.com. A galera se joga na pista, a galera se joga decepção e uma média. Alô, DJ Arthur! A galera se joga na pista, ou na pista a galera se joga decepção e uma média. Pega na quente a rocha de moda. Meuscds.com. Quero ver, quero ouvir. Samba daqui, samba de lá. Chá de lá, toma daqui, toma de lá. Arrocha dele. Galera se joga na pista, a galera se joga decepção e movente. Pega na quinta e arrocha de moda. A galera se joga na pista, ou na pista a galera se joga decepção e movente. Pega na quinta e arrocha de moda. Bate quente. Aqui o sistema é...